Bom dia, Masrute. Bom dia, gente amiga. Aconteceu num desses feriados recentes. Naquela noite, o plantão de emergência médica estava complicado. Várias pessoas com problemas de saúde, infarto, acidentes graves, casais se agredindo, casos de crises conversivas. Numa das visitas dos policiais, trazendo pessoas para serem avaliadas, o chamado corpo de delito, um dos policiais comentou: "Doutor, nós aqui trabalhando e o pessoal com a família se divertindo. E nem um muito obrigado a gente recebe." Ele tinha razão de falar assim. Servidores que atuam na segurança pública, assim como profissionais que atuam na área da saúde pública, poucas vezes recebem um muito obrigado. Aliás, está cada vez mais raro um bom dia, boa tarde, boa noite. Críticas, sempre. Agradecimentos, muito raro. Então, respondi ao policial com um refrão muito conhecido: "Estamos com a consciência tranquila do dever cumprido." Na verdade, as pessoas até são agradecidas. Elas não foram educadas a agradecer, a proferir palavras gentis como bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, muito obrigado. Durante mais de 20 anos, dirigi setores da saúde pública, no estado e nos municípios. E sempre, em datas especiais, escrevia alguma coisa e pregava na parede. Era o mínimo que eu podia fazer para agradecer aos meus parceiros de trabalho. Mas não é o que se vê hoje. Seja no setor público, seja no setor privado, poucas são as chefias que se lembram de exprimir um sentimento de gratidão para com os companheiros de trabalho. Existem chefias que esquecem que é aquela força de trabalho suarenta, cansada, de lombo dolorido das horas de trabalho, que enriquece o bolso do patrão, que engrandece a nação. Gente, nós temos que aprender a praticar a gratidão. A gratidão é uma virtude que precisa ser cultivada, desenvolvida continuamente. Precisa se tornar um hábito diário. Muitas vezes não nos lembramos de agradecer e apenas reclamamos. Em vez de lastimar, devemos mudar a atitude de vítima para uma atitude positiva, agradecendo desde quando abrimos os olhos pela manhã até a hora de dormir. Ao fazermos isso, abrimos o coração, nos abrimos para o entendimento e para recebermos as bênçãos, pequenas e grandes, todo dia. Desse modo, passamos a perceber aquelas bênçãos invisíveis que nem tínhamos notado. Passamos a sentir como estamos protegidos, amparados, ajudados tantas e tantas vezes. O sentimento de gratidão nos liberta da preocupação e nos acalma. Ao agradecermos, nosso coração descansa, nossa mente se aquieta, relaxamos mais, dormimos melhor, ficamos livres de tantas tensões da vida moderna. A gratidão cura as doenças psicossomáticas e também as crônicas. Cura as dores da alma, a depressão, a tristeza, a solidão, a melancolia, a baixa estima, a ansiedade, a insônia. Lembre-se sempre de demonstrar sua sincera gratidão a todos que lhe ajudam. Expressar gratidão é uma força poderosa, é um atributo natural da mente voltada para a prosperidade. Experimente isso e sinta como você fica mais calmo, mais completo e mais feliz. Então tá, até a próxima segunda-feira. Três abraços, tchau!